você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo. Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Vendo.